Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu aprendi sobre aquecimento global assistindo o coquetel do Miele. Então o termômetro subia, Jovem Nerd? Era frio e calor toda hora. Aqui é o Átila, biólogo, pesquisador, e eu desaprendi a fazer abertura. Ah, não fode, filho. Virou estrela. Tem que... Virou estrelinha do Nerdologia. Aqui é Fábio Lugar e eu tô aqui pra saber se jacaré não secoanda. Aqui é o Pirula e tá calor até quando tá frio. Esse é o Jovem Nerd. O cara, você não aguenta. Ele precisa me excluir do grupinho científico dele. Ah, vai daí. Vai daí. Isso é raro de acontecer. Muito bem, nerds, estamos aqui com o time de ciência para falar sobre o aquecimento global. É um mito ou não é? Eu quero chegar a uma conclusão. Tem vários nerdcasts sobre ciência ou coisa assim que a gente fala, a gente não vai chegar a conclusão, mas eu quero realmente expor aqui os fatos científicos acerca desse problemão que muitos dizem que não existe, que é tudo imaginação nossa ou então uma coincidência, etc, mas vamos saber mais sobre isso depois de menos. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos! E, Zagal, chegou o grande dia para você que ainda não está seguindo a página do Submarino Viagens no Facebook. É, porque se você está seguindo a fanpage do Submarino Viagens no Facebook, você já sabe para onde iremos nesse Nerd Tour. Vou ter que fazer um suspense, eu acho. Ó, suspense. Vamos ficar um tempo... Música de suspense, Léo. Tipo aqueles programas do João Kleber, que ele fica isso, para! Aí fica meia hora falando, sabe, enrolando. A resposta está e... está aqui nesta caixa. Tá pronto pra ver a caixa, Zagal? Está pronto pra ver a passagem, Jovem Nerd? Muito bom. Pois nós iremos, nerds, para a Califórnia! Califórnia! Aí, Léo, muito bom! É isso, nerd! Nós iremos até San Francisco. De lá pegaremos um carro e faremos uma road trip passando por São Francisco, claro. Yosemite. O Parque Nacional Yosemite. Bonito pra caramba! Não confunda com o Yellowstone. Não é o Yellowstone, exato, é outro. É o Yosemite. Depois vamos para Los Angeles. Claro, né? Voltar lá de novo e tal. Vamos pra Las Vegas, porque ninguém é de ferro. Que também não era Califórnia, a gente sabe. É Nevada, mas a gente vai dizer que é Califórnia e vai passar a ser. É, dado mesmo. E vamos finalizar em San Diego. O que que acontece em San Diego? O que que acontece em San Diego em julho? Olha, a viagem da Nerd Tour 2014 terminará no ápice da Comic Con Internacional. É isso aí, nerd. Nós iremos na San Diego Comic Con. A Comic Con pra todos dominar. Pela primeira vez, finalmente, Jovem Nerd na Comic Con. Olha aí, que bonito. É isso. Faremos uma cobertura especial da Comic Con. Olha aí. Não vou ficar naquelas filas de horas. Já vou avisando logo. Quero ver. Pra não ver nada, né? Vai ver não, o painel. Não vou tentar dar high five no Robert Downey Jr. Mas a gente vai fazer uma cobertura da Comic Con, cara. Vai ser a Comic Con aos olhos do Jovem Nerd, no estilo Nerd Tour. Então, se você quiser acompanhar a viagem que vai acontecer agora, mês de julho, se você quiser acompanhá-la em tempo real, você tem que seguir a fanpage do Submarino Viagens. Porque é lá que nós iremos atualizar em tempo real de novo toda a viagem, as fotos, posts, vai acontecer tudo por lá. Olha aí que bonito. Então é isso, nerds. É isso? É então isso. Siga agora pra você já ficar ligado. Eu estou feliz. Zagal tá feliz, eu agradeço ao Submarino Viagem. É a minha vida, Mauro Júnior, se concretizando. Clica aí no post porque tem o link direto pra fanpage. Já se prepara pra receber as atualizações da Nerd Tour 2014 Califórnia. E essa agora temos mais um recado patrocinado para você que compra os seus games. Onde você compra os seus games? Aonde você compra? Where did you get your games? Aonde? Quem é o seu cara dos games? você. Nós estamos aqui para falar da Big Boy Games, que é uma loja que atua há mais de 20 anos no mercado de games. Toda semana tem promoções para os clientes da Big Boy Games. Eu gosto desse nome Big Boy Games, sabe por quê? Você que imagina um cara gordo jogando... Eu que quando era criança, eu desenhava minhas histórias do quadrinho, eu tinha inventado um vilão que chamava Big Boy Master. Porque ele era gordão. Não é? E ele era o mestre. Big Boy é assim, maneiro, né? Me traz lembranças. Big Boy. Lá também tem todos os lançamentos, tem as pré-vendas pra você garantir o seu jogo já na estreia. Ó. Oh. Seus games podem ser parcelados com tranquilidade e segurança em até 12 vezes. Caraca, 12 vezes, 12 mano. Vezes. E atenção... É o financiamento. Você financia o seu game. Você nem sente o jogo, pô. Nem sente. Porra, é exato. E atenção, Azaghal, porque Big Boy Games vai dar frete grátis pra quem... usar o cupom Jovem Nerd no site. Tudo junto, sem espaço Jovem Nerd. Você ganha frete grátis na Big Boy Games. Clica aí no post que tem o link. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 23 minutos e 14 vacas peidando. Muito bem, Azaghal! Nerd Escassez da Agulha doando sangue, semana de Copa. Diminuiu o número, mas vamos dar parabéns para Príncipe Vidani. Será que é um monarca, realmente? Príncipe? Olha aí! Rafael Freitas, Gustavo Barreto Passos, Matheus Duarte e Renato Veiga doaram sangue essa semana e compartilharam suas fotos aqui. Faça o mesmo semana que vem, muito bom. Também temos o Cacete da Tesoura, dessa vez a Caroline Ferreira doou suas madeixas. É madeixas ou medeixas? Madeixas. É madeixas. Medeixas é medeixas. Medeixas. As suas madeixas para quem precisa, né? Quem está em tratamento, quem vai precisar de uma pirucoide. Olha aí, que legal. Passar por essa fase de uma maneira mais tranquila. Muito bom. Arte dos fãs. Dessa vez algo inusitado, diferente. Ao invés de ter uma ilustração, um desenho, uma fotomontagem, nós temos um vídeo musical. Homenagem. Olha. Do Bruno Zaramello, do Dário e do irmão do Bruno, o Lucas. Muito bom, muito obrigado, galera. Fizeram aí uma musiquinha pra gente. Caraca. Então você ouça-lhes. Olha aí. Léo. Um pedacinho. Muito bom. Muitas pessoas enviaram o vídeo do John Oliver falando da FIFA e da Copa do Mundo. O John Oliver, que era repórter do Jon Stewart e agora tem um programa na HBO. Muito legal, ele falou tudo, né, cara? Exato. Falou muito bem. Se você não viu ainda, clique aí pra você ver, tem link no post. João Felipe, 25 anos, estudante de medicina, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou muito fã e acompanho vocês desde os tempos de blog. Olha aí, fui apresentado ao Nerdcast nessa época do primeiro desafio lançado pelo Azaghal. Olha aí, lembrou do primeiro desafio. Tá na hora de lançar outro desafio. Que era apresentar o Nerdcast pra 5 amigos. 5 amigos, exato. Isso. Você apresenta pra 5 amigos e nada acontece. Nada acontece. Pra gente acontece, você vê. Ele virou fã. Exato. Você, no mínimo, vai estar fazendo um favor aos seus amigos. Mas as pessoas apresentam constantemente. Eu sei, eu sei. A gente não precisa mais desafiá-las. Não, elas estão... Precisa. Então desafie. Por que você não desafia as pessoas? Sou sempre eu que tenho que desafiar as pessoas. Ué, não, eu posso desafiar as pessoas. Então desafie. Vamos lá. Assim você bota muita pressão, cara. Muito bem, Nerd, você está convocado. Por que você está ouvindo o Nerdcast sozinho se você pode ter uma comunidade de amigos também ouvindo para comentar? Apresente o Nerdcast a 5 amigos. Essa é a sua missão até o fim da Copa. E você vai ganhar 5% de tudo que eles consumirem. Não. Isso é pirâmide. Foda, cara. Mas muito bem, isso. Apresente o Nerdcast. Pega o seu amigo e fala assim, cara, você tem que escolhe aquele episódio especial, maneiro, que você acha que tem a ver com o gosto do cara, entendeu? Às vezes o cara gosta de assuntos genéricos, pega o Nerdcast sobre casamento, pega o Nerdcast sobre vida de fudido. Se o cara gosta de nerdice, pega o Nerdcast sobre ciência dos super-heróis. Ou pega os programas que são os números redondos, né? Os 100, 50, 150, 300, que são programas que estão pupurri. Exato. De momentos, às vezes, agrada o cara, ou os programas como o Dia dos Namorados. E tal. Mas a missão está dada, você tem até o fim da Copa para apresentar seu Nerdcast a 5 amigos e eles tem que virar ouvinte do Nerdcast, certo? Você não ganha nada com isso. Ganha nosso reconhecimento. Bom, ele continua falando que ouviu todos os episódios, alguns mais de uma vez, e escrevi várias vezes sobre eles. Tenho sido rejeitado pela triagem feroz dos robôs desde sempre, mas não me importo mais. Olha aí, isso é um fã de verdade, cara. O cara que continua, o cara que não desiste, cara. Muito bom. Nerdcast, mais uma vez, apresentando um tema polêmico e supostamente especialmente proibido pelas leis do Senhor da Oceania. Política! Mas veja bem, não foi sobre política, porque a gente não falou de partidos. Uma mistura parada. Foi sobre, entendeu? Sim, a consciência política, mas foi muito mais sobre cidadania. Poderia dizer que sim, exato. Bom, adoro o tema, mas infelizmente não há incentivo a debate no país verde e amarelo. Gostaria de parabenizar pela coragem e pela qualidade do debate. Claro que os participantes também contribuíram, com destaque para o Cauê polarizando o Jurandir. Mas quem surgiu clamoroso foi o próprio Senhor da Oceania. Olha, o povo clama. Deu uma bela demonstração de sabedoria e visão dignas de verdadeiro rei. Ah, caraca. É que eu sempre quis ser, cara. Um monarca. Durante todo o debate, martelou o Jurandir. O que eu sempre quis fazer. O programa foi um prazer pra mim. Principalmente todos aqueles que pensam que a Copa é para curtir ou que o pior já passou e agora relaxem e gozem. Parabéns ao Jovem Nerd pela mediação e moderação num tema tão espinhoso como esse. É que a gente não meteu religião no meio, senão ia ser impossível. Você falou de Carl Sagan, que é... E JP está enviesado pelo modo de vida americano, mas mesmo assim demonstrou inteligência e se saiu bem, mesmo estando no bloco dos amantes do Blatter. Ele tá no bloco dos amantes do Blatter? Uma interpretação é ruim. Tucano, como sempre, rebelde e irremediável. Sempre muito perspicaz. Traz a voz da humildade misturada com a academia. Foi só um e-mail de elogios. Explodiu de elogios. Mas vale a pena de vez em quando, né? Foi um programa polêmico e aí algumas pessoas... Ah, vocês... Fulano falou isso, ciclano, vocês não... Cara, mas o debate é isso. Serve pra isso, né? A ideia desse programa, tanto que o título é debate. É verdade. Tava porque não adiantava todos falarem a mesma coisa, né? A gente... fez questão de trazer pessoas com opiniões diferentes. O Jurandir. Afinal, o debate não é a mesma coisa que um discurso. É, exato, né, cara? Era uma ideia, pessoas pra... realmente com ideias diferentes, extremas ou não. Exato. Foi maneiríssimo. Eu achei muito foda. A gente devia fazer um com os presidenciáveis. Não, cara. Ai, não, cara. Pelo um amor debate, Deus. Imagina, com a debate. Dilma, com a S. A gente fazendo um debate com a Dilma, com o Aécio. Meu Deus do céu. A gente podia chamar aquela Dilma Bolada, aquele papelão do Aécio Neves, sabe aquele folder? Aquele papelão que ele fica abraçando o vento. Caio Borges, 25 anos, designer gráfico, Brasília, Distrito Federal. Saudações, nerds. Este é o primeiro e-mail que envio pra vocês. E o primeiro erro. E agora? E agora? Azaghal positivo? Será? Por favor. Vamos lá. Vai lá, dá uma chance. Vou dar uma chance. Já que o cara lá de cima me chamou de monarca, vou dar uma chance. Gostaria de deixar minha admiração por tanto conhecimento e cultura que vocês proporcionaram de forma tão profissional. Olha aí. Um e-mail de rasgação de cena. Mais um. No último Nerdcast foi falado muito sobre protestos e em como estes poderiam de fato mudar algo no cenário atual do nosso país. É óbvio que protestos contra a Copa do Mundo hoje já não fazem tanto sentido, uma vez que todo o dinheiro já foi gasto e toda a merda já foi feita. É, mas pode protestar de qualquer jeito. Exato, né? Você pode estar insatisfeito mesmo com o negócio mesmo acontecendo. Mesmo com a parada, né? Tendo... Exato. A gente fala mal de filme mesmo eles estando no cinema. Exato. Né? Mas se levarmos em conta que mudanças levam tempo para acontecer... Isso é verdade também. Protestos e movimentação social hoje poderiam sim fazer um grande efeito no futuro. Lembremos que no fim do ano temos eleições e seria muito importante fazer os nossos candidatos saberem que não estão mais lidando com um povo apático e acomodado. Em parte. Protestos mudam sim um país, mas não do dia pra noite, como muitos de nós gostaríamos. E não é um protesto, um movimento, né? É uma constante. Exatamente. Né? Desde aqueles protestos de 20 centavos, estamos vendo pessoas que vão às ruas, disseminam informações pela rede em favor de um país mais justo. Será mesmo que isso não faz diferença? Imagine que a próxima geração que surgir nesse país possa ser uma geração menos acomodada e os políticos mais fiéis ao povo. E tudo isso pode acontecer através de atos que estamos fazendo hoje. Principalmente porque desse povo que tá na rua hoje é que vão sair os políticos de amanhã, né? Então, se existir uma conscientização geral política, você pode ter mais políticos que estão a fim de mudar o país de verdade, né? E ele termina dizendo que não se muda um país apenas andando e gritando na rua. Então tem que ter conscientização política. Com certeza. Marcelo Gomes, 20 anos, estudante de redes de computadores e estagiário, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Estou mandando esse e-mail, pois meu ouvido sentiu uma pequena pontada quando o Jovem Nerd falou que o Distrito Federal não tem time de futebol profissional. Ai, meu Deus, outro. É o Marco Gomes, disfarçado. É o Marco Gomes, olha que desgraça. Marcelo Gomes. Deve ser o Marco Gomes disfarçado. Marco Gomes veio reclamar comigo. Percebo realmente que ele não entende muito futebol, mas isso não chega a ser algo ruim. O Campeonato Candango, ou Campeonato Brasileiro, tem 3 divisões. Na primeira divisão tem 12 times, que são Atlético... Aí ele falou os 12 times. Eu vou só falar alguns pra ver se você conhece. Atlético Ceilandense, Capital Ceilândia, Formosa, Legião... Sobradinho. Unai. Então. Eu torceria pro Unai. Quando eu falei que não existe time profissional, eu estava sendo irônico. É óbvio que existe profissional. Em toda a cidade, ali na terra do Flamengo, tem um time profissional de garçons, cara. Escroto. Tem time profissional em tudo que é lugar. Mas é óbvio que eu estava me referindo aos grandes times que fazem parte da primeira divisão, o Campeonato Brasileiro e etc. Entendeu? Agora, se você acha que é ok construir o segundo estádio mais caro do mundo para Formosa, Lusiânia, você acha que faz sentido? Sobradinho? Unaí? Isso que eu estou querendo dizer, que não faz sentido o tamanho da obra para o corpo futebolístico de Brasília. E o público pagante. Pagante, cara, exatamente. Bom, é claro que não concordo com o preço do estádio, vai ser subutilizado, vai ser mal mantido, houve um claro superfaturamento entre muitas coisas. É isso que eu ouvi dizer. Ok, então é isso aí. Existe. É, porque é importante ser dito também que o custo do estádio de construção é um, e o custo de manter um estádio é outro. Porra! Aquele, cara, esses estádios da Copa de primeiro mundo? Puta que vamos pariu. Vamos torcer com afinco pra que eles não fiquem sucateados. Vamos torcer pra que realmente mantenham. Exato. Que é engraçado que existe uma confusão entre custo de manutenção e investimento. Uhum. E existe uma tentativa de desinformação por aí em dizer que o governo gasta mais na educação do que na construção, sendo que o custo da educação é pra manter, não é investimento. Exato. Ou na saúde, é um custo pra manter funcionando. Exato. Não é investimento novo. Então o estádio foi construído. Agora você vai ter o custo desses estádios pra mantê-los funcionando. E o ideal é que o campeonato pague, os jogos pagam. Exatamente. A manutenção que não vai acontecer, né? Não vai. Eric Andriolo, 22 anos, estudante de jornalismo, Rio de Janeiro, RJ. Bom dia, seus nerds. Foi excelente o Nerdcast 418. Fiquei positivamente surpreso com a capacidade de vocês tratarem de um assunto político de tanta maturidade. Olha só, muito obrigado pelo seu elogio meio esquisito, já que você nos tinha como idiotas. Hã? É, porque você ficou surpreso com a nossa maturidade. Ah, ele achava que nós éramos idiotas. É, às vezes não como idiotas, mas só como palhaços. É, o que é quase, né? É sempre importante discutir política sem ficar usando jargões bobos e repetindo o que dizem os tais formadores de opinião. A dúvida do Jovem Nerd no início do programa sobre ter acontecido um W.O. na decisão da sede da Copa de 2014 é justificável. Acontece que os Estados Unidos, o povo americano, norte-americano? É. Os maiores rivais na escolha da sede de 2014, o povo americano estava fazendo um protesto na rua, no dia da decisão. É. Estavam se manifestando contra a FIFA, um ato de repúdio à FIFA. Certo. É. Já no Brasil, algumas pessoas estavam torcendo nas ruas. Mas é, essa decisão não é tomada na hora. Vamos ligar a TV. Exato, vamos ver o que está acontecendo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Tá tendo protesto. Opa, estão repudiando a FIFA. E no Brasil? Samba. Então muda tudo. Muda. Pega um outro envelope. É uma decisão, puta, interna dos caras. Junto com a falta de tradição dos americanos e o lobby brasileiro que vinha desde FHC, levaram o Brasil a ser o único candidato real. A coisa foi considerada como quase um W.O. na época. Olha aí. É, mas, assim, um país não ter tradição de futebol não significa que ele não pode hostear numa Copa. Afinal, em 94, os Estados Unidos tinham sido. Exato. Então isso também não fez muito sentido. Acho que os Estados Unidos já ter hosteado, sediado uma Copa, foi o que pesou também pra ele não, né? É, mas se você parar pra pensar, em 70 foi no México e em 86 foi no México de novo. Então, foi 16 anos depois. Então, assim, seria 10 anos depois. Bom, anyway. Quem traduziu perfeitamente o que as pessoas pensam sobre a FIFA e a Copa foi o excelente humorista britânico John Oliver. Aí, no programa da HBO Last Week Tonight. Isso aí. Que a gente falou lá em cima. Não foi tanto ele, mas sim os roteiristas dele, que são muito bons. Né? Sim, com certeza. Mas eu acho que ele gosta mesmo. Eu acho que ele tem ali um time de roteiristas, bom. Um time, mas é... Time de roteiristas. Ele não é um roteirista. Eu time. Sei. Eu não tô tirando valor, mas... Porque parece que o cara faz sozinho e não faz. Não faz. Né? Os caras têm roteiristas fodas. Fantástico. Roteiristas, porra. Toma banho. Tata Vane é top. Que aí, Adagal? Gustavo Soares Leite, 23 anos, advogado, Londrina, Paraná. Olá, nerds. Dispensando os elogios de praxe, passo a tecer breve comentário quanto ao Nerdcast 418. Excelente, direto ao ponto. É o 418. O último. Ah, o último. Eu já perdi a conta foda, cara. O debate levantado pelo Nerdcast renderia intermináveis discussões acerca de cada matéria apontada. Principalmente sobre o fervoroso discurso do senhor Jurandir Filho em apoio incondicional ao Mundial, independente das questões democráticas, sociais e humanas aduzidas pelos demais participantes. Entretanto, para não passar-me como doutor Datavém, elaborando texto minucioso defendendo a legitimidade das manifestações e da irresignação popular... Já foi Datavém. Já... Pra caralho! Trago apenas uma simples explicação quanto ao nível da Lei Número 12.663 de 2012, a Lei Geral da Copa. Diante da Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, uma vez que a análise de todo o conteúdo da Lei da Copa restaria extensa e deveras teórica. Cara, tô me perdendo, cara. Tu tá muito data bem. Trata-se de lei com força semelhante a qualquer outra elaborada pelo Congresso Nacional. Ou seja, uma lei federal que deve obedecer rigorosamente as normas, princípios e preceitos que emanam de nossa Constituição. O acordo realizado entre a presidência e a FIFA, que impôs ao Congresso Nacional a elaboração da referida lei, não possui o vigor de alterar o nosso Estado Democrático de Direito, pois este é irrevogável em nosso atual sistema jurídico por ser consagrado como base da República Federativa do Brasil, artigo 1º, caput da Constituição Federal. Assim, todos que tiverem seus direitos básicos violados ou na iminência de violação diante desta lei, podem e devem buscar a reparação e ou manutenção dos seus direitos civis, democráticos e humanos junto ao Poder Judiciário, independentemente se afronta parte do governo ou diretamente da FIFA. A rápida leitura ao corpo da lei, blá blá blá, a lei da Copa, já revela incontáveis absurdos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito, restando óbvio que o interesse privado pretende sobrepor-se às normas constitucionais soberanas, o que é impossível em nosso ordenamento jurídico. Um exemplo foi que a gente falou da bebida alcoólica proibida nos estádios e eles passaram a lei que podia vender a Budweiser lá, que era patrocinadora do evento, né? Por fim, reforço que a lei em estudo não tem o condão necessário para inibir a democracia e impedir que as pessoas deste país se utilizem de seus direitos constitucionais, principalmente os elencados no artigo 5º da Constituição Federal. Faço constar minha sincera admiração pelo trabalho dos senhores. Grande abraço, cordialmente. Excelente. Gustavo. Eu me perdi, peguei o celular. Perdeu o futebol. Eu peguei, fui embora pro celular, fiquei acessando o Facebook. Repetindo o que ele falou rapidamente. Se você repetir, as pessoas vão dormir. Que a lei da FIFA contradisse algum direito seu civil que já está assegurado pela Constituição, você pode procurar seus direitos. É isso. E qual o contato dele? Meter a FIFA no pau, meter o governo federal no pau. É isso. Qual o contato do Dr. Gustavo? Ele quer o contato do cartão dele aqui. Com o Dr. Gustavo Soares Leite. A Aquecimento global, sim ou não? Quem é a favor a isso? Pra que time a gente torce? Exato. Eu já começo quebrando a pergunta. Aquecimento global existe ou não? E é causado pelo ser humano ou não? Ah, boa. É verdade. São duas coisas bem diferentes. Digo mais. O certo é aquecimento global ou mudança climática? Ah, nossa. Exato. Essa o certo é aquecimento global ou ciclos? Será que a Terra tá na menopausa? Pois é, falando em ciclos, Azaghal iniciou muito bem, a gente poderia começar estabelecendo que nós estamos em um ciclo muito legal da evolução geológica da Terra, certo? Um ciclo climático, eu digo, entre eras do gelo. Aliás, até li que é por isso que nós tivemos a chance desses últimos 20 mil anos de evoluir tanto socialmente e tal, porque nós temos um clima agradável e propício para isso. É verdade isso? Será que era o clima que estava freando a humanidade há muito tempo atrás? A humanidade não tinha clima para crescer. Pô, mó climão aí, né? Ficava mó climão, né, pô? Era complicado. De fato, a temperatura da Terra foi bastante diferente no passado e era realmente muito mais frio. Era tudo diferente, né? O clima era diferente. Se não me engano, a gente tinha menos florestas, você tinha mais áreas abertas, você tinha, tipo, a distribuição de águas e de rios era totalmente diferente. É, e tinha, obviamente, mais gelo, né? Uhum. Então, realmente, assim, a entrada dessa era geológica mais recente, que deu uma aumentada na temperatura, mudou bastante as coisas, aumentou as matas e provavelmente deu uma melhorada no clima pra gente. Eu não sei direito como isso aconteceu, porque foi assim, nos últimos 10 mil anos que a temperatura melhorou bastante, né? E é mais ou menos de lá pra cá que a gente vê um crescimento bem grande da população humana antiga e do surgimento de mais registros arqueológicos, esse tipo de coisa. Em suma, na verdade, o problema é o seguinte, a evolução humana não foi interferida por isso. Na verdade, foi isso que o lugar falou, porque a evolução humana se deu nos últimos 200 mil anos, né? Já pegou frio, pegou coisa. Exatamente. A dispersão humana foi facilitada quando esquentou o planeta, porque quanto mais o planeta fica quente, mais as regiões equatoriais ficam insalubres ou ficam quentes demais, e mais as regiões temperadas ficam melhores, né? Se você junta isso com o fato de que só de 15, 10 mil anos pra cá a gente começou a aprender a plantar, a se organizar em cidades, se agrupar, isso não é meio assustador, não? Tipo, eu não estou concluindo que em 200 mil anos a gente deu uma acelerada nos últimos 10 mil anos por causa exclusivamente do clima. Não faz só o clima, tem a internet também aqui. Mas não é meio assustador você colocar isso na equação como algo que realmente mudou a forma do ser humano evoluir no planeta socialmente, eu diria? Não biologicamente, mas socialmente? Mesmo biologicamente, cara. Se você for ver a mudança que a gente teve de animal, pra quem acredita, né? Mas a mudança que a gente teve de primata que vivia em árvores pra bípede acompanha o clima da África ficando mais quente, mais árido. Eu não lembro se mais quente ou simplesmente mais seco. Mais seco. E ficando... transitando de uma floresta para uma savana. É, só que é interessante porque o mais seco, naquela região equatorial, implica exatamente num resfriamento dos polos. Isso aconteceu porque estava num pico glacial, porque você tinha os polos mais congelados, ou seja, você tinha menos água disponível no Equador. Você tem essa questão aí, seca. Tanto é que os megatérios aqui da América do Sul, eles viviam em, provavelmente... Bom, o lugar pegou uma discussão violenta que a gente viu uma vez com um cientista sobre isso, mas é basicamente assim, os megatérios eles viviam em áreas abertas aqui no Brasil e essas áreas foram sumindo quanto mais úmido foi ficando o clima. O clima foi ficando cada vez mais úmido, quanto mais quente ele foi ficando. Quanto mais frio nos polos, mais seco na região equatorial. Uhum. Muito legal, mas o que são megatérios? Boa. Ah, esqueci. Desculpa, é que preguiça gigante. Ah, preguiça gigante, olha aí. Preguiça gigante que normalmente surge muito no domingo, à tarde, depois do almoço. Nossa. Tem muito na Bahia. Eu sabia que havia uma piada regionalista. A gente não pode concluir, então, que a gente está em um ciclo que, por acaso, deu gás para a humanidade dar uma melhorada. chegar até a internet. Não, tem bastante coisa aí que contou pra gente. Pô, a gente teve alguns episódios perto do presente aí de períodos mais frios, quando um ou outro vulcão explode, enche a Terra de poeira, e aí por 2, 5, 10 anos a Terra fica mais fria. Se eu não me engano, as últimas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, morreu gente em todo canto porque plantação deixou de render o que rendia antes. Uhum. Então a gente tá assim num clima legal, agradável, mais quentinho do que a Terra já enfrentou por bastante tempo aí. A questão é se esse clima que a gente tá enfrentando agora, ele é estável, né? Porque o clima gelado, ele é bastante estável até. Tipo, a Terra... Não é difícil da Terra esfriar e continuar gelada pra sempre. Porque o gelo reflete o Sol e a coisa meio que se retroalimenta. É bem fácil até de... Uma vez que a Terra fica gelada o suficiente pra congelar uma superfície grande e ficar toda branca, ela tende a continuar congelada daquele jeito por muito tempo, a não ser que alguma coisa muito grotesca perturbe. E parece que a última grande glaciação foi perturbada por vulcão só. Porque se não fosse por isso, a gente tava congelado até agora. Na verdade, a galera tinha medo muito mais antes de que a Terra entrasse em outro ciclo, que eles chamavam de Terra de Bola de Neve, né? Que a coisa ia começar a esfriar, ia começar a formar mais gelo, mais nuvem, ia refletir mais radiação solar, e a Terra ia ficar gelada e a gente ia se ferrar tudo congelado de novo. Isso, é que o Azaghal cunhou o termo... Como é que era? Petit gâteau? Era petit gâteau. Que é frio por fora e quentinho por dentro. Ai, caramba. Mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Muito, muito, muito tempo atrás, né? Foi uma das eras das super extinções que rolou na Terra, certo? A era do Petit Gâteau. Na verdade, o Snowball é pré-cambriano. É 2 bilhões e meio de anos, acho, uma coisa assim. É que aí, as glaciações recentes que aconteceram, o pessoal tinha medo que pudesse virar um Snowball, mas não virou. Não chegou. A recente o quê? Agora? É, recente, é tipo... recente assim, 10 mil anos atrás. Quem tava com medo há 10 mil anos atrás? Não. Nostradamus tava com medo. Porra. Noé. É. Porra, não adianta nada, não fiz um quebra-gelo, me fudi. Não. Gente, se vocês botarem Noé na equação, não tem 10 mil anos atrás. Lembra de um filme que o inverno vinha e matava as pessoas? É, O Dia Depois de Amanhã. Dia Depois de Amanhã, isso. É possível isso acontecer? O Pirula, é um filme de comédia pro Pirula. Muito engraçado. O inverno vem, ele é maligno, ele vai congelando onde ele passa. Ele é tipo aquele filme Frozen. Exato, o cataclisma desse filme é Era do Gelo. É isso aí, a Era do Gelo chegou. Não, é só Nova York, Era do Gelo em Nova York só. Que o México ficou tranquilo. Não, na verdade que congelava tudo em cima e era assim, era uma Era do Gelo relâmpago em, sei lá, isso. 6 meses. Não, é mais rápido. É. E tava congelando naquela... No filme, não era o inverno. Não é que, veio o inverno, o ar esfriou. Eles inventaram alguma coisa, não lembro o que que era, que tinha causado... Era tipo uma tromba d'água, só que de frio. Era uma tromba de inverno. Era corrente de ar da atmosfera externa, da parte externa da atmosfera que tá a menos 50, menos 60, descendo e esfriando a Terra. Faz sentido o que eles estão falando, que você tem mesmo uma camada de ar a menos 50, menos 60 graus na parte mais alta da atmosfera. O único problema é que essa camada de ar, ela é, tipo, absurdamente rarefeita. Então, se você traz ela para o nível do chão, é muito pouco ar para ter alguma densidade para roubar o calor do que a gente tem aqui embaixo. Então, só é frio assim porque é muito rarefeito lá. Se você traz aquele vento para cá, aquilo lá não é nada. Então, é Hollywood. O exagero dos caras foi dizer que isso teria um efeito absurdo. Tá, mas a brincadeira deles era dizer que a gente... O ciclo da Era do Gelo tava voltando e ele chegou. Era essa parada. Só que chegou muito rápido pra... Chegou muito rápido e humilhou os Estados Unidos. Exato. Porque no final os Estados Unidos tiveram que pedir abrigo pros México. Exato. Então é inversão de valores absurda. Eu achei engraçado nesse filme que eles falavam assim, o México finalmente deixou que os refugiados americanos entrassem depois que a dívida externa foi perdoada. É. Eu fico pensando, porra, vou perdoar a dívida externa de um país que não existe mais? A dívida externa no rabo, pô. Não vai entrar e pronto. Exatamente. Você imagina nos Estados Unidos, vai ficar ali na cerquinha esperando, por favor, deixa a gente entrar. Dê-lo nos entrar, por favor. Com esse espanhol tu entra mesmo. Espanhol de americano, tentando falar espanhol. Bom, mas e aí, cara? A gente periga entrar numa era do gelo? É essa que é... Tá na discussão do global warming. O nego fala que não, que o planeta vai resfriar e não aquecer. Eu não vi nada de alguém falando, nem da ciência falando que a gente pode entrar numa era do gelo. Eles falavam isso na década de 70. Ela não vem em ciclos? A gente não teve várias eras, assim, glaciais? Mas se ela vier agora, mas, por exemplo, diga, a gente tá no interglacial agora, né? Uhum. A última era do gelo acabou não, mas ela começou a terminar, né? Porque você não tem um período de início e fim total, né? Você tem... A era do gelo começou a terminar 10 mil anos atrás. Certo. Então pode durar mais 1.000 anos, 2.000 anos, sei lá, 5.000 anos, ou pode durar... É. Mas peraí, quais são os tempos das eras interglaciais? A gente tem... Geralmente eles fazem intervalos entre 10 e 20 mil anos. Então tá chegando, maluco. Não, mas mesmo assim, não vai chegar no período de vida que a gente esteja vivo e nem nossos bisnetos. A gente tá falando da coisa acima de 1.000 anos. Se os vier, vai ser daqui a 10 anos. Que se foda, né? Foda-se. É aquela coisa. Não, se for era do gelo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer mesmo. Não tem nada pra fazer. Tem, senta e reza, sei lá. Paga, posso começar a queimar as cadeiras, móveis, coisas assim? Vai todo mundo pedir a benção da Rússia lá, porque ela tem as reservas de gás natural lá. Acho isso. Ah, quero ver daqui a 1.000 anos se vai ter gás natural nessa porra. É, tem que Mas então, a gente não vai entrar numa era do gelo assim que nem no filme de Hollywood, óbvio. E nem tão cedo, ok. É pelo que a gente tem coletado de informação. Até lá, as pessoas discutem sobre a influência dos gases de efeito estufa gerados após a Revolução Industrial na elevação da temperatura média da Terra, e é isso que a gente está conversando aqui. Porque tem gente que diz que não, que a gente está passando possivelmente um ciclo de temperaturas e tal. Tem gente que diz que a gente não tá nem aumentando de temperatura, e esse que é o primeiro tipo de negação que então, você vê. Então, mas assim, você não vê, quando você puxa esses charts, assim, e palestra do Al Gore, o caralho, ele não mostra aquele aquela merda subindo? Palestra do Al Gore. Ele mostra o urso polar no quadradinho de gelo, fudido. Mas eles têm aqui. Ursinho da Coca-Cola, porra, salva o ursinho da Coca-Cola. Triste, sofrendo com os filhotes. Mas eles mostram aquele gráfico de temperaturas desde 1880 até agora, e é uma curva ascendente absurda. É, afinal, isso é refutável pelo outro time? Você pode dizer que tá errada essa medição de temperatura ou não? A temperatura tá subindo e ponto. Então, isso que eu queria saber. Quem nega isso já tá no nível de esquizofrenia mental, assim, completamente anacrônico. Porque a gente tem documentado, né? Tem documentado. Sim, sim. O que eles alegam é que os termômetros da época de 1890, 1910, 1920, eles não eram acurados o suficiente, não estavam em lugares suficientes pra gente ter certeza de que a temperatura no começo do século 20, fim do século 19, era realmente mais baixa, não sei o quê. Uhum. Mas que a temperatura tá aumentando, isso é um fato inquestionável. Aí eles falam, mas durante a Segunda Guerra Mundial, você teve a temperatura subindo, aí ela baixou lá na década de 40, mais ou menos, subiu de novo na década de 70, e ela tá subindo agora de novo, vai voltar a cair. Eu tô vendo um gráfico aqui que tava... ele teve uma queda grande no século 20, e aí depois ele subiu pra caralho até 1940. E depois de 1940, ele começou a descer, recidir, e aí só na década de 70 que ele volta a subir mesmo. É, o problema que você tem que ver nesses gráficos é qual é a amplitude desse aumento e dessa diminuição da temperatura. Porque geralmente a gente tá lidando com grandezas de temperatura diferentes. Uhum. Então, às vezes, essa mudança que teve foi irrisória. E essa mudança, sim, eventualmente teve a ver com alguns ciclos solares, algumas coisas assim. O problema é o seguinte, isso pelo que eu estudei, tá? Na situação que a gente tá agora, era pra temperatura tá caindo e ela não tá. É, basicamente por causa dos ciclos solares, né? Tipo, exatamente. O Sol tá num ciclo baixo, né? Ele tá com poucas manchas solares. Tipo, quanto mais quente o Sol tá, mais mancha solar ele tem. Uhum. Então, normalmente, quando ele tá todo pipocado, era pra gente estar num período muito quente aqui na Terra. E agora ele tá como? Agora ele tá, tipo, lisinho. Tá sem pipoca nenhuma. Tá sem sarda. E era pra gente estar num período bem frio. E a gente não tá. A gente tá num período que tá esquentando progressivamente. Inclusive, uma das evidências que o pessoal coloca pra o fato da temperatura, do clima tá esquentando, é exatamente esse desacoplamento, né? Porque antes você tinha a incidência, tipo, o número de manchas solares aumentando e você tinha a temperatura da Terra também aumentando em conjunto. E depois de um tempo, quando entrou na era moderna, você vê esse desacoplamento, você vê as manchas solares em baixa e a temperatura da Terra continuando subindo. E daí o pessoal fala assim, por que que isso tá acontecendo, né? Daí é que vem todas as outras investigações pra saber como é que explica isso, como é que explica o fato do Sol já não ser mais um dos determinantes na temperatura da Terra. Um dado muito relevante que eu levantei naquele vídeo documentário, né, que eu acabei fazendo, vendo, né? Acabou virando documentário, que o lugar me ajudou. É o negócio do El Niño e da Laninha. O El Niño e a Laninha são fenômenos atmosféricos que estão relacionados aos oceanos, né? Uhum. E eles acontecem em intervalos não muito previsíveis e não dá pra você prever eles com muita antecedência. Não dá ou dá? Com muita antecedência, não. Ah. Você consegue prever assim, daqui a 5 meses ou 4 meses vai acontecer um El Niño e Laninha. Mais do que isso, você já não sabe. Você consegue ver a coisa começando a acontecer e não prever, né? Exatamente. E o que acontece? Eles mudam toda a corrente de ar, a temperatura das correntes de ar do Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, o Oceano Pacífico cobre, sei lá, 1/3 da superfície terrestre. Então, qualquer alteração de temperatura no Pacífico gera uma alteração de temperatura no planeta inteiro. Peraí, você falou de temperatura de correntes de ar ou é de água? As duas coisas, porque aí você tem as correntes de ar e as correntes marinhas envolvendo junto. É um metafenômeno que envolve um monte de coisas que eu não vou falar aqui, senão eu vou me embananar, porque eu também não sei. Mas o que acontece é o seguinte, geralmente quando é o El Niño, ele esquenta. Então quando o El Niño é muito forte, a temperatura do planeta tende a aumentar, uhum, por causa do efeito. A Laninha, quando ela acontece, ela esfria. Aí quando tem uma Laninha muito forte, a tendência é que seja um ano, em média, muito frio pro planeta. Certo. Em 2012, que foi o ano que eu gravei parte do vídeo, teve uma das Laninhas mais fortes registradas. Ou seja, deveria ter esfriado o planeta. E 2012 foi o recorde de temperatura dos últimos 80 anos. Sim. De temperatura alta. Exatamente. Então, quer dizer, a temperatura do planeta foi o pico de alto e a Laninha deveria, que foi a mais forte já registrada, devia ter segurado isso. Mas não. Uh-huh. A temperatura subiu e a Laninha devia ter esfriado e não esfriou. Então, quer dizer, você já percebe que a temperatura do planeta não tá dando mais pra explicar pelas alterações. Por todos os motivos que a gente tinha, não estão sendo suficientes. Exatamente. O Sol tá embaixo, devia ter esfriado, não esfriou. A Laninha tava fortíssima, devia ter ficado um gelo, não ficou. Pô, e a temperatura tá subindo, de onde que tá vindo essa merda? Dá pra fazer um Tumblr, né? Clima bolado. É. Mas então, existe o aquecimento global, só que a gente tem que determinar se ele é causado ou não pela ação do homem. É isso que tá em debate realmente, né? Porque tá quente. A gente realmente tá documentando que tá quente. Deixa eu só falar uma coisinha. Não é porque tá frio hoje que não tá tendo aquecimento. A tendência que a gente fala de temperatura é de 20, 30, 50 anos. É, então, uma coisa interessante que você falou, porque nesse... A gente tá vivendo uma época de extremos, né? Quando tá o inverno em um hemisfério, o inverno tá pegando mesmo e o verão do outro lado também tá foda. Pelo menos eu tenho percebido isso. E o que acontece? Nesse inverno americano, o Atila tá aí trabalhando nos Estados Unidos, ele passou por um perrengue, foi um dos invernos mais frios aí. Então, mas é, cara, é muito louco. Pra todo mundo que tá aqui, foi tipo, nossa, como que tá esquentando se tá tão frio? E eu vi, não, e Fox News batendo nessa tecla pra caralho. Até o Jon Stewart sacaneou um dia lá, e o cara falou assim, olha, eu acho que vamos ter que vamos ter que abandonar todas as teorias de aquecimento global, porque esse fim de semana tá muito frio. Aí ele zoou o cara, quer dizer, vamos pegar todas as pesquisas científicas que a gente faz durante décadas, né, jogar fora, porque esse fim de semana tá frio pra caralho aqui em Nova York. Sabe o que é engraçado? É a mesma coisa que você ir numa reserva de pandas, por exemplo, e aí você vai numa reserva lá na China, tem panda, você vê 50 pandas, você fala, ah, eles não estão em extinção, tô vendo um monte. É a mesma lógica, né? A lógica é a mesma, né? Exatamente. Não, mas o pior foi ver mané aí no Brasil, tava um calor da porra aí, tava tipo muito quente, tava muito quente durante o verão. Pegava as fotos de Nova York, mostrava que tava tudo congelado, falava assim, tá vendo? Lá tá gelado, então aquecimento global não existe. Pra, fala que sério. É, de certa forma, global. O cara tá certo, né? Mas vocês viram a galera achando que tinham jogado neve de avião do céu? Aonde? Em Atlanta. Os caras pegaram neve no Alasca e jogaram em Atlanta, é isso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, não é que esse inverno foi muito frio, é que esse inverno voltou a fazer um frio que não fazia há 20 anos. É o que eu tô falando. Uhum. Então não é que, putz, nunca tinham visto uma temperatura. Não, isso era o normal até 20 anos atrás. atrás. É que nos últimos 20 anos tem sido absurdamente quente no inverno. É, a gente tá ficando mal acostumado. Exato. Tá ficando, é. Tanto que nevou esse inverno aqui no Hemisfério Sul, nevou em um bairro aqui de Curitiba e nas cidades mais altas aqui do Paraná e Santa Catarina. Porra, nevar em um bairro é sacanagem. Aí devem ter jogado neve de avião mesmo, né? Não, mas... é porque aqui foi muito pouquinho. É muito escroto. Da minha rua não nevou, né? Do vizinho, sim. É, mas ali em Guarapuava nevou bem e não acontecia esse fenômeno há mais de 30 anos, que eles falaram. Já tinha nevado antes, aqui no sul do Brasil, mas já fazia mais uns 30 e tantos anos que não acontecia. O que corrobora com o que você falou. Não é nem que foi um negócio raro, é que, sei lá, você tem a maioria das cidades que... Teve cidade que nevou agora que fazia 20 anos que não nevava. Mas se você olhar, há 20 anos não nevava, mas se você for ver todos os invernos anteriores, em todos eles tinha nevado. Então o que aconteceu nesses 20 anos? É isso que a gente devia estar se perguntando. Exatamente. Mas aí o que acontece? Neva numa cidade que faz muito tempo que não neva, que a maioria das crianças não, nem sabia que chegava a nevar lá, e a galera vê aquela neve no chão e fala, não, não é possível. Estão falando que isso aqui é pra dizer que o clima tá ficando doido, isso aqui é uma conspiração do governo pra convencer a gente de que o clima tá ficando doido. E a galera juntava, fazia uma bola de neve e tentava derreter a bola de neve com isqueiro. Começaram a fazer um monte de vídeo no YouTube falando disso, do por que a neve não tá derretendo com o sol, e olha como essa neve é falsa. Aí o pessoal fazia uma bola de neve. Caraca, sério? É sério isso? É sério, pode procurar no YouTube Snowball Conspiracy ou coisa assim, você vai ver um monte de gente fazendo teste. A galera juntava a neve na rua, fazia uma bola e acendia o isqueiro. Aonde isso? Aí, nos Estados Unidos? Nos Estados isso. Unidos. Caralho! Ai, malditos rednecks, né, cara? É exatamente isso. Só que a neve derrete e ela não pinga. A água é meio que chupada pelo resto da neve. Uhum. A pessoa acende o isqueiro, a neve começa a derreter, só que aquela água não vai pingar. O resto da neve que ela tá segurando absorve aquela água e fica mais úmido só. Uhum. Então a galera acendia o isqueiro embaixo, a coisa não pingava e ainda ficava aquela marca da chama de carbono mal queimado. Tipo, sim. Resto de, sabe, tipo chama de vela, quando você encosta ela em alguma coisa e ela deixa aquela borra preta, uhum, que é o carbono. Então a pessoa fala, olha só, isso aqui é espuma que tá queimando. Da neve falsa. Tá derretendo. Isso é neve falsa que foi jogada de avião. Cara, foi tipo o inverno inteiro nessas cidades que há muito tempo não nevava, a galera achando que era uma conspiração do governo. Caraca. Não, mas esse tipo de piração, cara, só pode pegar aqui nos Estados Unidos, porque a onda deles é assim. Eles acham que o governo tá inventando a coisa do aquecimento global e várias outras coisas. Pra o quê? Pra poder passar mais, sei lá, tipo, leis que vão controlar mais o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. Então, no final das contas, eles veem isso como uma tentativa de tirar a liberdade deles. Os americanos adoram a liberdade deles, né? Essas paradas loucas que eles adoram. Caraca, mas não é pior? Se o aquecimento global não existe, então tá todo mundo liberado pra queimar carvão e o que for e jogar na atmosfera e produzir 100 milhões de carros por dia? Isso daí seria o interesse, vamos dizer assim, dos, sei lá, das corporações e tal. Mas como é que eles vão vender isso pra galera? Porque a galera compra, né? A população, de maneira geral, compra essa ideia de que é uma conspiração, que o aquecimento global é uma conspiração e eles precisam de um motivo. E sei lá, a pessoa comum não vai ligar pra se a empresa tá fazendo mais ou menos dinheiro. Tem que ter alguma coisa mais relacionada com, sei lá, as ideologias deles. E eles vendem essa história de que é um jeito de cercear as opções deles e as liberdades de vida, o que eles podem comprar, o que eles não podem. É, que projeto de lei baseado em aquecimento global já foi apresentado que cerceia as liberdades das pessoas? A liberdade que vai cercear das pessoas é os caras começarem a taxar mais carro que gasta mais gasolina e o cara não poder pisar, sair acelerando que nem um maluco quando o semáforo abre, entendeu? Mas aqui nos Estados Unidos isso nunca pegou, né? Tipo, não tem... Eles não assinaram nenhum protocolo. Se assinaram, eles tipo queimaram tudo também, porque eles estão cagando e andando. Os outros países até... Isso até poderia colar, mas aqui é o lugar que menos cola. E mesmo assim é o lugar onde mais vende essa teoria conspiratória louca que acaba importando para os outros lugares. Inclusive o Brasil. O Brasil tem uma galera que bebe direto dessa mesma fonte. Acha que é isso mesmo, que é uma conspiração. Mas faz umas inversões malucas. O Pirula sabe melhor dessas viagens. É, eles têm que inverter obrigatoriamente, porque assim, a lógica lá nos Estados Unidos é porque eles querem frear a economia. Então, as pessoas que criaram o aquecimento global querem frear a economia lá nos Estados Unidos. São pessoas que não gostam do país, sei lá o quê, enfim, as empresas. Que não faz o menor sentido com o motivo que eles vendem aqui no Brasil. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui no Brasil é assim, os Estados Unidos, como país desenvolvido, top de ciência e tal, sabe que o aquecimento global é mentira, mas ele vende essa agenda pra gente porque ele não quer que o Brasil se desenvolva. E nem o Brasil e nem nenhum dos BRICS lá, né, dos países em desenvolvimento. O problema é que se for essa estratégia, eles estão cagando, né? Estão fazendo alguma coisa errada, porque não está funcionando, né? A China, pelo menos, continua não se importando muito com o que tem acontecido e, mesmo assim... E continua crescendo pra caramba, né? O pior disso tudo é que quando a coisa fica emoldurada em termos ideológicos desse jeito, assim, ah, é tipo, sei lá, esquerda contra direita, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, capitalistas contra socialistas ou sei lá o quê, ninguém liga mais de ficar averiguando se, de fato, a merda do planeta está esquentando ou não. E daí a gente vai torrando e, tipo, o pessoal fica brigando baseado com se alinha mais com uma posição ideológica, tipo, o que é foda. E isso acontece muito. O pessoal, por exemplo, essa ideia de que, vai lá, tem algum tipo de dicotomia dentro dos cientistas que estudam isso, não existe dentro da área. A galera, os climatólogos, a galera que estuda isso, saiu, tipo, um trabalho até recentemente falando assim, sei lá, 90% dos trabalhos, todos eles estão endossando, estão dizendo que tá tendo aquecimento mesmo. Não, não são 90%. Era o quê? São 99,998. Ah, desculpa. Dois trabalhos falando que não, com 20 mil falando que sim. Uh-huh. Eu vi uma palestra recentemente de uma mulher aqui, a Eugene Scott, que defende o ensino de evolução e de aquecimento global nas escolas. E ela tava basicamente fazendo um levantamento de quantos cientistas acham que o aquecimento global é causado pelos seres humanos. E o número que ela veio era, sei lá, 80%. Independente se você olha o número de artigos ou o número de pesquisadores, assim, o número é esmagador de consenso na área de que realmente está sendo causado por nós, né? E esse consenso não está contaminado por um grande estudo inicial. Eles são independentes entre si e... Não, então, tem até uma história muito legal de um cara, eu acho esse daqui, na verdade, assim, pra ser bem honesto, eu antes não acreditava necessariamente que era um homem que tava esquentando a Terra. Eu sabia que tava esquentando e tal, eu vi os gráficos, beleza, a temperatura tá subindo. Mas eu não cheguei e tomei uma decisão e falei assim, não, eu acho que é o homem que tá fazendo, porque eu realmente nunca, não parei pra avaliar as evidências e pra mim, sei lá, não me cabia e eu nunca tinha visto uma evidência esmagadora que me confirmasse, assim. Mas daí eu vi um estudo de um cara, Richard Miller, e o cara era exatamente assim, ele era um cético, ele era totalmente contrário, ele achava que, primeiro, ele não sabia nem se a Terra estava esquentando, ele achava que era tudo balela, que era temperatura medida errada, tudo aquilo que o pessoal falou, assim, que tava tudo errado, tava todo mundo fazendo errado. E o que ele resolveu fazer? Fazer tudo ele mesmo. Então ele fez alguns convênios, começou a pegar informação de satélite, começou a pegar informação de estação de temperatura e começou a fazer um trabalho independente. Ele fez um trabalho tão bom, que ele conseguiu expandir os dados, ele conseguiu ir até, acho que, 200 anos no passado, uma coisa assim. 250 anos, desculpa. Ele ampliou, assim, acho que 150 anos a amostragem que já se tinha de temperatura. E só que daí ele foi testar exatamente para ver se eram os seres humanos que estavam causando. Então ele fez uma análise simples e mostrou que quanto mais CO2 tinha na atmosfera, maior estava a temperatura. E daí, depois que ele publicou esses trabalhos, ele simplesmente mudou de ideia. E na hora que eu vi esses resultados, eu falei assim, não, beleza, eu acredito no cara. Porque é realmente, assim, as evidências que vêm de vários lugares, realmente, pelo menos o que eu via, né, mostravam que estava aquecendo. Esse estudo, esse experimento, foi aquele feito na Antártida, que começou a cavar as camadas até a Revolução Industrial? Não. Isso daí foi um trabalho feito com várias fontes de informação que eles pegaram para tentar estimar temperaturas pro passado, né? Então, mas também existiu um escavamento lá na Antártida para coletar amostras atmosféricas, ou seja, do que a atmosfera despejou nas camadas de gelo através dos anos, não teve? Eles ver se tem aumento de gás carbônico na atmosfera ou não. Isso. Eles vão cavar gelo que foi depositado há 100 mil anos, 200 mil anos, pra ver na bolha de ar que tá presa há 200 mil anos lá, se ela tem mais ou menos gás carbônico do que hoje em dia. E que você consegue ver nos últimos 2 mil anos é uma quantidade crescente de carbono guardado lá. E as vacas? Elas ajudam aqui. Boa, bem lembrado, cara. Tem a galera que fala que os peidos das vacas também estão esquentando o planeta. Exatamente. Eu vou dar um segredo. Não é o peido da vaca, é o arroto. É o arroto? É o arroto. Por quê? Não é metano? Metano não é. Eu ouvi falar que era o metano. Então, é o metano. Só que é o metano que ela arrota. Caraca, a vaca tem aquele arroto podre de merda? Ela fica o dia inteiro com os quatro estômagos dela trabalhando pra digerir o pasto. E aquilo fica fermentando e soltando gás carbônico. E metano. Só que é o metano que ela arrota. Ela fica soltando esse metano pela boca o tempo inteiro. Ah, ela não arrota de parar e mandar um arrotão. Ela vai saindo, né? né? Vai saindo o tempo inteiro. No Brasil, a gente tem uma vaca por pessoa, pelo menos. Meu Deus. É, o Brasil tem quase 200 milhões de pessoas e quase 200 milhões de cabeças de gado. É, imagina o mundo, né? É muito gado. Imagina na Índia. Na Índia é justamente o contrário. Já que eles não comem, eles não cultivam que nem loucos, que nem a gente. A gente podia jogar uma safra de vaca na Índia, ia ser foda, né? Na Índia, você ia deixar o país em caos, cara. Estou, é? O que eles vão fazer? Olha que foda. Pra você tomar a Índia numa guerra, é só você entrar com a boiada. Tu vai com o Zé Trovão na frente? Exato. Vai tocando gado, eles não têm o que fazer, cara. Eles não têm o que fazer, eles têm que largar as armas. Eles não podem mexer, não pode tocar. Não, mas aí você só vai matar os hinduístas. Exato. Os muçulmanos são indianos também, né? Exatamente. Você tá tentando o projeto Escudo Bovino, é isso? É, Escudo Bovino, bom nome, inclusive. E a gente bota umas motosserras na frente, então a vaca vai matando os caras, soldados no meio, puta, curti essa ideia. Os muçulmanos, você coloca uns porcos lá na frente que... É, você coloca porco, né? É, boa. É verdade. Porco, e pros judeus a gente joga porco com leite, né? Mas olha só, essa superpopulação de gado, tem alguma comprovação de que esse metano todo que eles produzem tem algum efeito massivo na atmosfera? Ou isso é só uma grande piada que as pessoas fizeram? Não, então, assim, é difícil desvincular, né? Porque a partir do momento que começa a ter mais gente, começa a ter mais vaca, começa a ter mais emissão de CO2, começa a ter mais emissão de metano. Então as coisas ficam todas meio misturadas. Até onde eu sei, onde eu me lembro, tem evidência de que o metano é um gás do efeito estufa. Porque como é que o gás carbônico aquece a atmosfera da Terra? Ele absorve a radiação infravermelha do Sol e não deixa ela voltar para o espaço. Sim. Então a gente está refletindo cada vez menos calor de volta para o espaço. Por isso, efeito estufa. Então tem um estudo do ano passado falando que sim, tipo, o metano produzido pelo ser humano, seja por causa do gado, processamento de petróleo, lixo e outras coisas que solta metano na atmosfera, contribuem bastante para o aquecimento global, mais do que a Agência de Proteção Ambiental Americana estava inclusive achando que é bem pior do que tinha sido estimado e tem que ser cortado. Só que o metano, ele é 20 vezes mais eficiente em absorver calor do que o gás carbônico. Então, por isso mesmo que o pessoal está estudando hoje em dia queimar o metano que é soltado pelo lixo. Porque se você transforma ele em gás carbônico, ele ainda absorve calor na atmosfera, mas ele absorve menos calor do que o metano faria. Entendi. Mas então, a piada das vacas pode fazer sentido mesmo? Não é piada, cara. Não, o Jovem Nerd Cético tá um saco. Saco essa porra. Não, cara, mas eu tô perguntando se existe. Os alienígenas estão aí estudando vaca há muito tempo. Tu acha que é por quê? Existe algum estudo que diz que o metano da vaca tá causando um efeito estufa na Terra ou não? Que é suficiente pra causar. Mas o problema é que você não tem como dissociar as coisas. Você sabe que a temperatura tá aumentando e que a concentração dessas coisas tá aumentando, mas não tem como você falar, hoje vai só metano. Tem, Átila. Então, tem. Ninguém tá nunca... fazendo corpo mole ninguém... essa ciência aí. Eu quero saber, ninguém nunca publicou um paper dizendo vacas vão nos fuder. Eu vou fazer um PowerPoint dessa porra. Paper tem. Tem. Você pode dizer que o paper não é conclusivo, mas o paper tem. Tá bom. O paper tem. Então não é só uma piada. Não é só piada não. Os caras que propuseram isso daí, os caras propuseram sério. Sério. É que o pessoal não levou a sério no começo, mas... Agora tem esse negócio que o Átila e o Lugar falaram. Você não consegue mais separar uma coisa da outra. Cara, só faltava a gente ter que virar vegetariano pra porra. Ah, foda-se o planeta. Que se foda o planeta, cara. É só criar porco e canguru. Canguru, a digestão dele é diferente, ele não produz metano. Ah, é verdade, é só não comer ruminante. Olha aí, mas a carne de canguru é boa? Sério que é bom. Alguém já provou? Alguém já foi na Austrália? O amigo imaginário comeu um sanduíche de canguru lá em Londres. Falou e que aí? É bom. Falou que é bom. É. Porco é bom. Eu provei carne de jacaré, é bom, na Flórida. Não, é que jacaré que nem frango. É, então, é meio isso. Ah, tá frango não. É, carne vermelha, quer comparar carne vermelha com frango? Então, rapaz, carne de canguru não vai ser a mesma coisa, não. Você não pode fazer uma redoma e botar o gado dentro da redoma? E segurar o gás? Eles vão morrer todos. As vacas morrendo asfixiadas. Mas aí seria pelo menos mais humano, né? A forma de... Mas então, os carros. Hoje em dia tá melhor do que antigamente, por causa das regulagens de escapamento. Graças ao Detran e o teste, né? Ou não, ou é foda. É foda mesmo. É tudo uma merda, cara. Sim, sem querer entrar em terreno espinhoso e até... Por que não? Contradizer a gente. Comprou ações de alguma montadora? O problema com os carros é que qualquer saída é roubada. Como assim? Bom, qual que é a alternativa? Ah, a gente vai usar petróleo. Petróleo, você tá tirando aquele carbono que foi enterrado há milhões, bilhões de anos e tá devolvendo ele pra atmosfera. Certo. E isso tá contribuindo para o aquecimento global. Então, ok. Queimar petróleo, sem dúvida nenhuma, contribui para aquecimento porque aumenta a concentração de gás carbônico. A concentração de gás carbônico tá aumentando e a temperatura tá aumentando. Então, esse, beleza. Ok. Agora, qual que é a alternativa que a gente tem? A gente tem a energia elétrica. Então, a gente pode ter um carro elétrico que ele tira energia da tomada e não polui. Uhum. Não, ele só tira a poluição da sua frente. Porque alguma coisa foi poluída para aquela energia parar na sua tomada. Uhum. No Brasil, a gente ainda tem uma planta elétrica, um sistema elétrico bem limpo, que é bem limpo. Um sistema elétrico razoavelmente limpo e há controvérsias, porque a gente usa hidrelétrica. É, existe impacto ambiental, de qualquer jeito, né? Qualquer hidrelétrica... Só a floresta que os caras deixam de derrubar e fica fermentando dentro d'água na hora que eles fazem a represa da hidrelétrica já contribui um absurdo pro aquecimento. É mesmo? Caraca! A floresta inundada? Porque ela fica fermentando e emitindo metano embaixo d'água. Puta merda! Metano? Caraca, então fede em qualquer represa? Não, o que fede não é o metano, é o gás de enxofre. O metano, ele não tem cheiro. Ele só ajuda a dispersar. O que eu quero dizer é que mesmo a usina hidrelétrica, que a gente tá acostumado a achar que é limpa, não é lá tão limpa. Sem contar a área que você tem que desmatar pra fazer a represa dela, o próprio processo já gera um gás carbônico do caramba. Do capeta. Do capeta. Aí a gente tem a outra alternativa, que é o álcool. Etanol, agora chama etanol. Etanol. É. Eu tô ignorando a poluição gerada pela bateria do carro, que é nojenta também. A bateria? Primeiro que vai metal, que é recurso finito pra você fazer bateria de qualquer coisa. Quando você joga fora, isso você tá dizendo? A bateria? O processo de produção dela, até o painel elétrico, o painel solar que você vai fazer, pra você fazer um painel com aquele silício puro, bonitinho, limpo, que absorve aquela energia toda, você tem que minerar um monte o solo pra conseguir fazer aquele silício. E gastar uma energia do caramba pra você poder fazer aquela placa. Então, tudo isso tem um impacto. Que merda, cara! Não tem moleza, não tem moleza. Não tem, a gente perde de qualquer jeito. Então, pra você, é o Tesla, o carro da moda, elétrico, com motor lindo. Pra fazer uma bateria daquela, você tem um impacto ambiental absurdo. Numa bateria daquela que você descarta errado, polui uma área gigante de solo. E sem contar que, pelo menos no caso dos Estados Unidos, a maior parte da planta elétrica dos caras é com energia termoelétrica. Ou seja, você queimou o carvão lá na usina pra trazer energia pro carro pra você não queimar combustível no carro. Vamos pra última alternativa, então, que é o etanol. Durante todo o nosso processo social, cultural, durante toda a evolução humana aí de como sociedade de agricultura e tudo que a gente sempre fez, a gente sempre tinha que produzir comida pra gente e pra fazer serviço. Né? Você precisava de comida pro cavalo, você precisava de comida pro peão, você precisava de comida pro boi que ia puxar o arado, você precisava fazer comida pra você e pra mais um monte de outras coisas que também gastam energia. Uhum. Até o dia que a gente descobriu um jeito de queimar petróleo, e aí o que que acontece? Pra você se mover, você não usa mais comida. Você usa energia de petróleo e aquela comida que tá sobrando, você alimenta mais bocas com ela. Certo. Essa é a base de toda a sociedade recente. Sim. Você consegue pegar, entrar num carro e ir daqui pro Rio de Janeiro ou de qualquer lugar pra qualquer lugar porque você tá usando energia que tava enterrada no chão e não comida que você tá deixando de comer. Uhum. Quando você vai usar o etanol, você tá pegando uma área nobre que podia ser uma floresta ou que podia ser uma plantação de comida e tá voltando a transformar ela em energia pra você gastar com outras coisas. Quer dizer, a gente levou 20 mil anos transformando outras fontes de energia numa coisa que a gente pudesse aproveitar pra chegar agora e falar, não, essa energia solar aqui que a gente podia fazer comida pra alimentar um monte de gente, a gente vai transformar de novo em energia pra movimentar carro e fazer trabalho. Uhum. Que isso vai fazer com o preço da comida? Se você tem a opção de plantar comida ou você tem a opção de plantar álcool, você vai plantar o quê? O que der mais dinheiro? Sim. Então, o álcool, sem falar na poluição, no adubo, no consumo de água absurdo que você precisa pra fazer a plantação, ele também tem um consumo de área útil que você podia estar fazendo comida ou uma série de outras coisas com ele. Então, no balanço, também tem uma controvérsia se ele polui mais ou menos do que o petróleo. Diretamente ele polui menos, mas você tem uma série de compromissos que você está assumindo na hora que você faz isso. Então a gente paga a cara de qualquer jeito. A vantagem principal do álcool é que você não está pegando o CO2 que está enterrado e está queimando ele. Você está pegando o CO2 que está no ar, a planta fixa isso, uma boa parte você devolve para o carro e ele queima e devolve para a atmosfera, e uma outra fica no solo ou fica no resto de planta que você usa para outras coisas. Então você consegue até retirar um pouco de gás carbônico do ar, ao custo ambiental global e com essas outras coisas todas que a gente já conhece. A gente tem alternativas mundiais aí, como a eólica e outras fontes, mas a, puta, a mas fonte... Nunca. Não tem como, não tem como sustentar nada, né, cara? É bonito, verde, é o caralho, mas não como? É bonito, é verde, enquanto você não tá vendo um bloco de milhares de toneladas de concreto que tem que ficar embaixo de cada pazona daquela, pra o negócio poder girar. Assim, é uma opinião meio que minha e meio que um consenso que tem muita gente, até o Greenpeace tá voltando atrás nessa, que de repente usina nuclear não era aquela coisa toda e ela pode ser mais... Olha aí, seu Greenpeace! Puta que pariu. Daqui a pouco a gente tá apoiando matar golfinho. Complicado a usina nuclear é aquilo. Se você não fizer merda nenhuma, ela realmente é limpa, realmente é... produz muita energia, não sei o que, isso que lá. O problema é que qualquer cagada dura, sei lá, 300 anos pra consertar. É um risco. Então, mas é um negócio complicado. Mesma coisa com combustível. Se a gente tem quem agrumente, eu realmente não sei dizer se é o mais certo, que do jeito que a gente tá aprimorando os motores, a gasolina e a petróleo, que eles estão ficando mais eficientes, a poluição disso tá caindo muito. E é verdade. Mas aí, se você trocar de carro, você gerou um lixo gigante do carro anterior que você descartou. Não, calma, eu tenho que vender o carro. Não descarta, não. O que dizia o protocolo de Kyoto? Ele falava sobre emissão de gases tóxicos, certo? Ele era tipo uma tentativa de, ô, galera, vamos tentar emitir menos gases tóxicos. Vamos pegar leve. Até 2020 e tal. E teve aquela, né, isso foi durante o governo Bush. E aí os Estados Unidos não quis assinar. E aí todo mundo falou, ó, que absurdo e tal. Mas whatever depois, né? E os Estados Unidos continuam não assinando. Sim. Porque depois teve o tratado de Copenhague. O tratado não, né? A reunião em Copenhague, que já era o Obama. E o Obama chegou, cagou na cabeça de todo mundo e foi embora. O Obama é um Saruman, cara. Tô mega decepcionado com o Obama. Ele é só voz de veludo. Mó Saruman, é. Ele chegou e falou assim, bom, o que é bom para os Estados Unidos de América é bom para o mundo. Nós entendemos assim, não vamos reduzir porra nenhuma. Foi embora. Fim, uhum. Foi isso. Mas o resto é... A China também falou a mesma coisa, foda-se. Mais ou menos. A China tá rica porque ela depende do mercado dos outros, né? Porque todo mundo manda fazer as coisas na China. Cara, mas é assim, esse panorama político-econômico é muito pano pra manga, né, cara? Porque a China pode falar simplesmente I don't give a fuck, sabe? E nego vai continuar comprando dela, cara. Então, a China falou isso mais de uma vez. Ela chegou e falou, a China precisa reduzir as emissões de gases. Aí a China falou, claro, muito fácil. Basta vocês falarem de mandar a gente fabricar as coisas pra vocês. Pronto, a gente para de... mas foi isso que eles falaram. Agora, o engraçado é o seguinte, os chineses, uma das justificativas deles terem construído Três Gargantas, que foi a maior hidrelétrica do mundo, era que era pra reduzir os gastos com as emissões de gases efeito estufa. Né? Só que o problema é que eles não reduziram nenhuma emissão, né? Eles continuaram mantendo, eles só aumentaram a produção. E depois Três Gargantas foi criticada porque extinguiu, sei lá, o boto da China, extinguiu uma tartaruga. Parece episódio do Simpsons, mas é verdade. Os caras extinguiram esse de boto do rio pra fazer a hidrelétrica deles. Ai, chineses, cara. Eles estão um pouco se fudendo mesmo, né? Eles estão cagando litros pra mundo. Então, porra, lógico. Muito bom, né? Caramba, vamos matar. Tem o risco desse boto deixar de existir. Ah, mas nós temos o panda. Foda-se. Foda-se o boto, que ninguém consegue abraçar o boto. Aqui na Amazônia, o boto levou um monte de menina lá. Você nunca ouviu a história do boto? Pô, o Richelli, é um perigo, o Richelli. Pô, o boto levou as meninas embora lá, pô. Quem não abraça o boto aí, o rapaz? Boto é um perigo. Foda-se não. Pega o boto e arranca a barbatana pra fazer farinha. Tá abraçando o boto, Pirula? O Pirula tá abraçando o boto. O Pirula sumiu, já sabe pra onde ele foi. Quem levava os homens era Yara. Mas é com essa história da China virar e falar, dane-se, a galera não se liga que, assim, uma fábrica da China de papel que continue operando à base do carvão, ou uma metalúrgica chinesa trabalhando à base de carvão, equivale a 20 hidrelétricas nossas que a gente tá pensando se constrói ou não, ou se vai mudar a emissão de carbono do Brasil. Importante dizer que é a base de carvão e escravos, mas só pra deixar registrado aqui, né? É, semi-escravos. É, ok, tá bom. É. Eles têm tudo, eles podem comprar tudo que o governo deixa comprar, então não tem problema. Não era o cocado da boa que falava, mãos macias fazem produtos macios. Tudo bem. bem, a gente... Tudo bem não, né? É, não tá. Muito não tá tudo bem. Mas a gente tá entendendo aqui que as nossas temperaturas estão subindo, principalmente no século XX, que também a gente tem pouco lastro de medição, né? Documentado, a gente tem aí uns 100 e poucos anos e tem o cara aí que também fez um estudo um pouco maior de temperatura, né? E a gente tem todas essas evidências. Ah, a temperatura está aumentando e nós estamos enchendo a atmosfera de gases tóxicos e metano e escapamento de carro, chaminé de indústria, arroto de vaca, o que for. A gente está mandando ver na atmosfera e a gente está tendo consequências. Ah, controvérsia se por causa do ser humano ou não, mas é, muita gente, né, como vocês falaram, aponta que sim, por tantos estudos diferentes contra os poucos que dizem o contrário. E aí, quais são as consequências disso e quando que elas vão começar a realmente pegar pra valer? Não é só verão mais quente e essas porras. Quando é que vai começar a derreter mesmo? Já ainda tem isso, outra evidência aí. Derretimento das calotas polares, o urso da Coca-Cola. O urso lá, o urso sozinho, coitado do urso. Coitado da pedrinha de gelo navegando. E aí, quais são as consequências do aquecimento global? Qual é o doomsday scenario? Vai chegar a 100 graus e a gente vai derreter na rua? Eu quero saber disso. Ou sempre vai ter um lugar onde a gente possa se esconder? Não, a coisa mais básica que todo mundo fala que é o que vai acontecer, que já tá acontecendo em menor escala, é derretimento das calotas mesmo. Então é imóveis no litoral furada. É, Waterworld e tal. Na verdade, depende, né? Porque se for derreter o gelo que já está em cima de água, não faz diferença. É, sim. Tem claro. Que derreter a Groenlândia e a Antártida. Só que saiu uma reportagem falando que aparentemente tem uma área grande da Antártida que pode entrar em colapso, que ela é continental e que ela pode vir a derreter. É, e se isso acontecer, porque assim, se derreter gelo, que, por exemplo, do Polo Norte, que já, tipo, já tá sobre a água, não vai aumentar muito o que me chama, o nível do mar. Não, peraí, sobre a água não aumenta nada, não, tá, não, não faz volume? Exatamente. Não, peraí. Se você tem um iceberg, né, vamos dizer assim, ele derrete, só a ponta dele que vai fazer vai crescer, não é isso? Nesse que estão falando? Nem a água, porque ele ocupa menos espaço quando ele derrete também, então... Sim, é verdade. O que tá em cima da água é que fudeu. O que tá embaixo, não. O que não tá dentro da água. Isso. O que não tá boiando. É, o que não tá exato. O que tá embaixo da água já tá ocupando volume. É que aí você tem um copo com gelo dentro. Exatamente. Aquele gelo ali, não. Ai, meu Deus, essa porra derreteu, o copo transborda. Não vai acontecer isso. Não. O que acontece... Então, exatamente, tem que derreter. Coca-Cola e bebe rápido com o meio transbordado. É, tem que derreter. Não, peraí. Quando o iceberg entrou na água, quando ele saiu do continente e caiu na água, ele já deslocou toda a água que ele tinha pra deslocar ali. Sim. Na hora que ele entrou na água, depois disso, se ele derreteu ou não, ou qualquer coisa assim, a água que tinha pra sair, pra ele mover, já moveu. Sim, mas em tese, eles estão... Os icebergs quebrariam com uma maior frequência por causa das temperaturas mais altas, que permitiriam o desgelo e fragilizar a camada de gelo que ia quebrar, virar mais icebergs. O negócio é que essa... Mas essa camada de gelo vem da Groenlândia e da Antártica, é isso? É, então, seriam as principais massas de gelo em cima de terra. Então, né? A gente tem que se preocupar com a Groenlândia agora. É. Tem que salvar a Groenlândia. A Groenlândia é pior ainda, porque assim, o pessoal tem alguns modelos, o pessoal especula que se a Groenlândia derreter, isso vai implicar não só no aumento do nível do mar, mas vai implicar que você vai jogar um monte de água gelada numa região que tem uma corrente quente, né, no mar, que é a corrente do... Qual que é mesmo? Do Golfo, é isso? Não lembro. Nem lembro, hein? É a corrente do Golfo, né? É. Mas então, se a Groenlândia derreter, se o gelo, se o sorvetão derreter de cima do brownie, vai cair um monte de água gelada nessa corrente que é quente, e tem uma chance grande dela, tipo, zoar completamente essa corrente, que é uma corrente que influencia ciclos biológicos, tipo cardume de peixe, baleia, essa parada toda. Vai zoar a vida marinha. Vai ter aí aquela porra daquela água-viva escrota vai se proliferar como nunca, é isso? É, mas não só a vida marinha, também vai zoar a temperatura, por exemplo, do norte, tipo, da costa leste dos Estados Unidos, vai esfriar pra cacete, porque não vai ter mais essa corrente quente que vai estar fazendo trabalho de esquentar. Vai ser mais difícil a praia. Tipo, a Inglaterra isso. Tá ferrada, cara. Completamente ferrada. Por quê? Se você reparar no Reino Unido, pela latitude que eles estão próximos do polo, o Reino Unido tinha que ser muito mais frio do que ele é de verdade. Certo. Vai no Google Maps e dá uma olhada em que altura que tá o Reino Unido. Ele tá na mesma altura, um pouco mais alto do que Noruega, Suécia, aquela região toda. Depende de como você tá olhando o globo, só pra você saber. isso. Eu tô de... Ah, não. Pô. É, se você não estiver olhando de lado, aí sim, é realmente. Você pode estar olhando de cabeça pra baixo. É, ele tá na mesma latitude que esses lugares. Tanto faz se você tá olhando ele de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Mas ele tá numa latitude mais alta do que a Alemanha, por exemplo. Sim. Só que é um lugar mais quente do que a Alemanha. Não sei. É? É bastante difícil de nevar e tudo. Você tem aquele clima nojento. É muito nojento. Raro nevar. Eu acho todo mundo frio, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra. Não, é muito raro nevar lá. É, ele tá. Ó, o Reino Unido, ele tá na mesma altura ali da Suécia e da bordinha de baixo da Noruega. Era pra ser muito mais frio. O que mantém o Reino Unido aquecido, ou pelo menos o que torna muito difícil de nevar lá, é essa corrente de água quente que sobe do Equador lá pra cima, que é a corrente do Golfo. Então o mar em torno da Inglaterra inteira, do Reino Unido inteiro, ele é mais quente do que você esperaria. É tipo um banho-maria. Em termos gastronômicos, né? Nessa geologia gastronômica, é como se a Inglaterra estivesse em banho-maria. É, tá ganhando uma aguinha quente ali. E é isso que deixa, por isso que o clima de lá é tão nojento. Se essa corrente for cortada, congela. Da França pra cima ali, congela tudo. Caralho. Porque o que mantém eles ali bem, por enquanto, se você for ver na mesma latitude no meio do Canadá ou no meio da Rússia, tá muito mais frio do que no Reino Unido. É. Pode crer. Vancouver é assim também, né, Atila? Vancouver também é mais quentinho do que o resto, né? É. Pela latitude. Então, o papo pra assustar gringo é, olha, vocês vão deixar de receber água quente no norte da Europa aqui e isso tudo vai congelar. E pra quem tá em região mais ou menos fria, mas mais amena, você vai ter calor suficiente pro pernilongo conseguir invadir esses lugares e eles vão passar a ter malária, por exemplo, no sul da Europa inteiro de novo. Puta merda. Dengue. E aqui no Brasil, essa terra maravilhosa, benquista pelos deuses. O pulmão do mundo, celeiro do mundo, como faz essa merda? O que, que vai acontecer com essa terra bendita? A gente sofre influências, por exemplo, dessas correntes, isso vai modificar o clima, vai aumentar, vai deixar mais quente. Como é que vai ser? A corrupção vai ser a mesma. Talvez eles roubem mais, inclusive. Né? Eles vão arranjar um motivo pra roubar mais. Isso vai. Eles vão fazer aquelas... Agora, no Rio de Janeiro, é uma febre essa porra desses climatizadores, né? No aeroporto o ar-condicionado não dá vazão mais. Aí eles botaram uma parada gigante com um ventilador com água dentro pra dar uma refrescada, uma brisinha. Yeah. Eles vão fazer isso massivamente. Aquele prédio do Banco do Brasil, no centro da cidade, vai virar um climatizador gigante. anote aí. Mas e aí, o que aconteceria? Vocês estão falando de um primeiro momento ainda de mudança de temperatura, vocês não estão falando de alagamento ainda, né? Não, mesmo porque não necessariamente. O cenário catastrofista, ele não é geralmente o cenário que a ciência tem pintado. A ciência tem sido, inclusive os relatórios do IPCC têm sido bastante conservadores com relação a alguns dados que foram encontrados por alguns cientistas. O pessoal geralmente tenta fazer uma média e fala, não, ó, vai subir a temperatura do planeta entre 2 a 6 graus na média, entre 2 a 6 na média. O que é alto pra cacete, mas não vai derreter a Antártida, entendeu? É isso que eu tô falando. É uma coisa que vai mudar o modo de vida das pessoas, em geral, especialmente as pessoas mais pobres. De que forma? Principalmente porque, por exemplo, vai mudar o ciclo de chuvas, o ciclo de correntes marítimas, você muda muita coisa. Então, por exemplo, no Brasil... Se mudar o ciclo de chuva, dá uma zoada forte em plantação, né? Coisa. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe direito quais seriam os efeitos que poderiam gerar, mas uma das consequências... Eu já digo um efeito imediato que muda a minha vida. A gente começa a perder área que pode plantar café. Exatamente. Não, isso é verdade. É uma merda. Porque você começa a secar alguns ambientes que antes tinham chuva e ia ser hiperúmido, ambientes que antigamente podiam ser secos. Então, por exemplo, eu sei que existe alguma relação, ainda é difícil de afirmar que essa relação é totalmente direta, mas a gente sabe que ela existe. Uma relação entre mudança climática e aumento de eventos extremos. Então, por exemplo, mais furacões, mais tempestades muito fortes, né? E períodos de estiagem maiores. Porque quando você esquenta a atmosfera, você consegue dissolver mais água. Então demora mais pra chover e quando chove, chove mais forte. Certo. Então você mas já não é tem... como se estivesse faltando água em alguma região do Brasil, né? Não, imagina. Tá faltando água em lugar nenhum, imagina. Mas então aqueles cenários todos de alagamento que eles mostram lá, a Flórida quase toda debaixo d'água, Nova York debaixo d'água, todas as cidades costeiras. A Estátua da Liberdade. Só o bracinho pra fora. fora. Isso é algo já descartado, curto ou médio prazo? Isso é 0,5% de chance. É muito, muito remota a chance disso acontecer. E precisa derreter quanto pra subir o quê? 1 metro, 2 metros de mar? Ah, não. Tudo não. 1 metro. Eu lembro das estimativas, assim, do que já aumentou de alguns lugares, pelo menos, né? Já tiveram a evidência de, tipo, de mudança, vamos dizer assim, constante, né? De 0,5 metro já, durante, sei lá, era moderno. A gente já teve um aumento de 0,5 metro de nível de mar em alguns lugares. Mas essas projeções, tipo, perder a Flórida e tal, pelo que eu me lembro, assim, é, tipo, realmente, se derreter tudo e nem, sei lá, daqui a muito tempo, né? Nem 100 anos, é uma coisa, tipo, um período de tempo maior. Porra, mas nem 100 anos é pouco, se você parar pra pensar, né? Se daqui a 150 anos tiver subindo o nível do mar, fudeu, maluco. Fudeu pra quem, cara pálida? Fudeu pra quem? A gente em São Paulo tá protegido pela Serra do Mar, problema do Tucano lá. Mas são projeções que já estão meio afastadas, né? Você tem que derreter muita coisa pra começar a subir significativamente o nível do mar. Então, se a pessoa morar numa cidade litorânea tipo Rio de Janeiro, não vai dar nada. A praia de Copacabana vai ficar mais curta, é isso. Você não precisa ter essa, o tempo inteiro isso, mas ressaca, marinha, todos esses eventos começam a destruir cada vez mais pra dentro a região litorânea. Mas pra você mesmo, o Brasil, por conta da diferença de inclinação que a gente tem, mesmo que todo o gelo derretesse, não ia ser tanta água invadindo o Brasil assim, não. Depois eu mando pra vocês, se vocês quiserem colocar na página do Jovem Nerd quando sair, tem um mapa interativo que a National Geographic fez, mostrando o que aconteceria com todas as regiões do globo se todas as camadas polares derretessem. Ah, olha aí. E uma das regiões menos alteradas é a América do Sul. É muito legal esse interativo, esse guia interativo da National Geographic, eu tinha visto. Eles pintam todos os cenários, desde o cenário menos catastrófico, que é o que os cientistas defendem hoje, né? Um cenário não tão horroroso, e até o cenário mais Waterworld possível, assim. É problema da Holanda só. Não muda muito. Da Holanda, Veneza, Recife. Porque uma coisa também tem que ser lembrada, né? Que foi uma coisa que eu estudei, que fala naquele meu vídeo que eu fiz, né? O fundo do oceano não é uma coisa única. Ele não é uniforme. E as massas de água também não se locomovem todas da mesma forma. Então, o mar pode subir muito em determinados lugares, ele pode até abaixar em outros. Né? Dependendo de como que for a dinâmica das águas e da profundeza do oceano. Então, eventualmente pode até abaixar o nível do mar em alguns lugares e aumentar drasticamente em outros. Né? Caraca. Nunca é preto no branco, né? Olha aí. Mas na grande maioria vai continuar, tipo, o Brasil fica realmente de boa. Mesmo se aumente, sei lá, 60 metros no nível do mar, você vai... Grande parte do território, exceto, sei lá, a boca do Amazonas, se não me engano, alguma coisa assim, que vai inundar tudo e pode até virar uma lagoa. A gente pode perder a Amazônia e voltar a ter uma lagoa amazônica, que é uma coisa que tinha há uns tempos atrás, tipo, sei lá, melhores. Mas sabe qual é o problema que isso tudo causa? Não é nem é tipo, ah, caraca, beleza, não. É, vai inundar pouco e tal. Mas imagina o deslocamento de pessoas e, sabe, ia ser uma tragédia social, né? Socioeconômica. Isso é uma coisa que a gente imagina como instantânea, mas levaria gerações pra acontecer, sabe? Você ia ter casa na beira da praia sendo desvalorizada, porque quando a maré sobe demais, de vez em nunca, a calçada é invadida, aí ninguém mais compra casa por ali, o pessoal começa a mover mais pra se mudar mais pra cima do morro. Entendi. Não é uma coisa que a gente vai acordar amanhã com o pé na água, assim. Entendi. Na verdade, o problema é esse, que a mudança é tão gradual que a gente não percebe, sabe? Se você pegar uma foto do Japão há 50 anos atrás e uma foto de agora, você vai ver que a neve do Monte Fuji sumiu. Mas pra quem tá lá todo dia acordando e olhando pro alto, não acordou um dia e falou, nossa, o que que mudou? Uhum. A gente tem muito mais impactos que vão ser muito mais diretos, tipo, que já comentaram dos eventos catastróficos mais frequentes, catastróficos, né? Tipo, eventos extremos mais frequentes, que nem enchentes e estiagem. Viagens, furacões também, tem evidência de que, não a intensidade, não o número, mas a força dos furacões também aumenta, né? Porque você tá colocando mais energia no sistema. Mas a gente já tá vendo isso acontecer? Esses eventos extremos? Já. Furacões mais fortes a gente já tem. A gente já tem medições ao longo de vários tempos da força média dos furacões e eles realmente estão aumentando de intensidade. O pessoal fala muito assim, tá aumentando em número, mas é muito difícil de saber isso, porque agora, sei lá, tem mais câmera, a galera galera tá filmando mais coisa. Então é difícil você saber se o número de fato tá aumentando ou se simplesmente a gente tá melhorando a nossa capacidade de registrar. Ah, a gente tem um monitoramento via satélite 24 horas por dia, né? A gente pega as medidas da força média de cada um desses ao longo de tempo, de cada um desses eventos ao longo do tempo, a gente consegue ter uma ideia de se isso tá aumentando, né? E parece que a gente tá tendo, sim, furacões mais fortes. E isso pode ser um problema, pode ter sido causa, se me engano, eu acho que a pessoa associou exatamente isso, os eventos que tiveram aqui. Como é que chamava aquele furacão que passou aqui em Nova York? O Sandy. Que detonou tudo, e até aquele evento do ano passado, esse inverno mais extremo, também estariam associados com essas mudanças climáticas. Você tem um desbalanço no sistema todo. Eu não lembro como é que era. Era um sistema atmosférico que ficava restrito ao norte, mais ao norte, né, pelas regiões mais polares, que simplesmente abaixou muito e ficou durante muito tempo. Daí congelou o Michigan, fez não sei o quê, juntou neve pra cacete, morreu um monte de gente. A galera associa essas coisas já a consequências reais de mudanças climáticas. Isso é uma coisa muito importante que o Atila comentou. Se aquecer o planeta e derreter a Groenlândia, congela o Reino Unido e a França. Uhum. A alteração climática que foi gerada, que gerou um Sandy, por exemplo, numa região muito mais norte do que costuma acontecer furacões, tanto é que Nova York não tinha preparo nenhum para furacão, porque dificilmente acontecia um furacão lá, é muito raro, né? Se o Sandy realmente foi gerado por causa da mudança climática, eu não tô nem afirmando que foi, mas é possível, o fato de ter tido um inverno extremamente rigoroso nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, esse último ano, isso é uma evidência da mudança climática. E as pessoas acham que porque esfriou, então não tem aquecimento global. Não, não é assim que a gente faz o cálculo. Se todo o gelo do mundo derretesse, e para isso tinha que derreter a Antártida inteira, que é 90% do gelo, o mar subiria 60 metros. Opa. Não é tanta coisa assim. Não? Como não? É coisa pra caralho, é a cidade inteira debaixo d'água. É que eu não tô no Rio pra... Então não é tanta coisa pra... Quantos dizer, metros? Assim, é... Quantos metros? 60 metros. 60. A maré, a água, subir 60... Aí é um problema sério. Isso é se de um dia pro outro acabasse o gelo no mundo. Tem região da Antártida que nunca fica mais quente do que menos 20. Se mesmo esses lugares derretessem, sabe? Aham. O que não vai acontecer. Mas pra você ver como é uma coisa que vai acontecendo devagar e a gente não repara, nos últimos 100 anos, o mar subiu aí entre 15 e 20 centímetros, dependendo da região. Mas na média. Subiu entre 15 e 20 centímetros. Uhum. E não mudou muito a vida de ninguém nesse intervalo. Né? Não sei, depende de quem estiver ouvindo a gente. Se tiver aquelas ilhazinhas que só sobrou um coqueiro. As ilhas do Pacífico estão muito preocupadas com isso. Pois né? Porque... tem umas ilhas azota lá que é pros caras. A altura média, acho que de Vanuatu é 50 centímetros. A altitude média do país, complicado, né? O que eu quero dizer assim, fora pra quem tá em Veneza e tem que ficar bombeando água pra fora da casa, não é uma coisa que de um dia pro outro muda tudo na vida da pessoa. Caraca, Veneza acabou. Visita agora, maluco. Não sobra nada. Mas a Veneza já tá tendo muito problema mesmo. Então, visita agora, maluco. Mas eu soube que o Diogo Mainardi tá morando em Veneza. O que significa isso? Que é perigoso visitar. Ou então que eu não me importo se afundar. Significa que ele logo mais ele vai negar que Veneza tá afundando. Não, tá vendo? Ela não tá afundando, né? O mar é que tá subindo. É né? Isso, exatamente. De qualquer jeito, não, ele vai falar, não, tá vendo, ó, a praça, como é que é, a Praça San Marco lá, uhum. Teve verões, e essa que é a questão, como não é uma coisa linear, tem anos, alguns anos, que realmente... O que, que é uma coisa linear, Pirula? Que não é uma coisa linear, é assim, não é que vai subindo progressivamente sempre no mesmo lugar, todos os anos, de uma maneira em cadeia, né, é uma coisa que tem muitas variáveis, então não é sempre... Tem ano que sobe mais, tem ano exatamente. Que sobe menos, mas na média tá subindo mais. Por isso que o pessoal falou... O pessoal reclamou que nem 2012 foi o ano que a Groenlândia mais derreteu no registro histórico, de que a gente tem notícia, tá? Só que 2013, que foi um ano que o inverno foi muito frio, né? O verão também foi muito quente. Foi um extremo de calor e um extremo de verão, de inverno. Então teve dois extremos em 2013. O gelo na Groenlândia não derreteu tanto em área. Só que o problema é o seguinte, se você for ver, a progressão de derretimento da Groenlândia continua baixando. Continua aumentando, o derretimento continua aumentando. Só que ele não é assim, sempre tá maior. Tem alguns anos que abaixa um pouquinho, tem alguns anos que aumenta um pouquinho, mas se você olha 30 anos, você vê uma linha reta pra cima. Assim. Sim, sim, claro. O negócio foi 50, 40, 30, 20, aí no ano seguinte 25, cara, olha lá, aumentou. Exatamente. E o que acontece? E o gelo na Groenlândia, que no Polo Norte, aliás, que se formou no inverno de 2013, que foi um inverno muito rigoroso, apesar de ser um gelo muito amplo, ele era um gelo muito fino. Então, você tem no Polo Norte uma medição do gelo velho e do gelo novo. O gelo novo é aquele gelo que se forma todo inverno, e o gelo velho é aquele gelo que nunca derrete. Sim. O gelo velho do Polo Norte nunca esteve tão baixo, mesmo em 2013, que foi um ano muito frio. Uhum. Só que formou muito gelo novo, porque momentaneamente o inverno foi muito rigoroso, então formou uma camada de gelo muito fina e de gelo novo. Certo. E muito ampla. Certo. Só que o gelo velho, e você tem os mapinhas de gelo velho que os caras fizeram, tal, não sei o quê, o gelo velho continua reduzindo. Ele tá agora restrito a uns teco da Rússia lá. No geral, que é o permafrost lá. O gelo velho, na parte oceânica, já quase sumiu inteiro já. Já vão achar o Megatron daqui a pouco. Megatério. Isso. O Megatron. É um Transformer. Eles estão achando o mamute direto agora, porque tá derretendo tudo. Direto? É mesmo? Direto. Toda semana, ô, o mamute, bota lá no forno. Cara, tem mamute pra cacete. E tinha umas histórias, acho que era na América do Norte, né, que a galera descongelava caça, tipo, carne desses bichos que tava congelado e comia. Mas eles comiam a parada congelada? Não, comeram. Cara, não, é, né? Não. Comeram e falaram que a carne é uma merda, mas comeram. É sério, comeram o mamute. E hoje eles são mutantes e vivem nos esgotos de Nova York. Não, peraí, carne curtida. Como é que é o nome daquela carne? Carne seca? Carne de sol. Não, carne chá, aquela carne gelo. Que fica dentro do saco, curtindo no sangue. Curtindo no sangue? Jack beef. Mamute maturado. Mas vem cá, esses são... Cara, imagina que foda seria se os russos conseguissem reviver os mamutes. Não, a gente já falou sobre isso, não dá. Não dá? Mamute congelado? Mamute, os caras estão querendo implantar em elefante. É verdade, a gente falou sobre isso. Eles podiam fazer um exército de mamutes ressuscitados. Pra invadir a Ucrânia, né? É, ia ser foda. Tomar o resto da Ucrânia. Pra tomar a Crimeia. É, não, a Crimeia já foi. Ia ser foda. É, invadir a Crimeia com mamutes e invadir a Índia com vacas. Ia ser do caralho, né, cara? Não reconhecemos como mamutes russos. Ninguém achou que o efeito estufa ia ser tão divertido, né, cara? Como é que a gente desfaz essa merda? A medida mais eficiente, parar de comprar coisa nova. Olha aí, Jovem Nerd. Principalmente feita na China. Senta e chora. Chega de comprar iPhone, chega de comprar carro novo. Não tenha filhos. Não tenha filhos, olha aí. Não coma carne bovina. Olha, o jovem, cada vez que a máscara encaixa melhor. É o Jovem Nerd. Caraca, tá bom. Esse consumidor voraz e carnívoro. Que trabalha lentamente pra esquentar esse planeta. É o Jovem Nerd. Ainda fica peidando metano aí. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.